Nada a ver. Tá, então vamos começar? Então tá. Então tá. Eu sou o segundo. Não, tu é o Eugênio. Objection! Então tá. Fala galera, bem-vindos ao Save Point Podcast número 16. Ao vivo. Tudo isso. Pra gente conversar. Tudo isso, cara? Bah, tá indo hoje? Quando vem, tá no 100, cara. Dá até pra rolar uma missão especial já. É, dá até pra rolar uma edição patrocinada, né? Opa! Por quem? Ah, pela nossa. TIM. Pela TIM. Seu é um maravilhoso sinal. A TIM tá nos patrocinando, porque a gente não tá usando a internet deles pra fazer nada disso, então ela tá nos ajudando muito. Obrigado, TIM. Bom, então tá. Eu sou o João Vicente. Eu sou o Eugênio Gustavo. Eu sou o Jonas. E eu sou o Leonardo Ocanha. Então tá. Ninguém usou a frasezinha de efeito hoje. Não, não é de trazer efeito. Tá longe, nada cara. De copiar os outros. Não, não é copiar aqui os outros, aqui a gente outros, tem um estilo cara. Muito próprio, cara. Ah, cara. É tudo original aqui. Cara, é tudo original. É nóis. Olha como já começou a geração de conflitos, já, tá ligado? Só falei porque eu queria soltar uma frasezinha. Ou conflitos de gerações. Tão original quanto a minha réplica de Nike. Nossa senhora. Tá, edição. Olha só. Fale. E aí? Como é que foi desde a última gravação? Cara, essas últimas semanas andam sendo devagar, né? Tá louco. Devagar? Eu mesmo, eu tô largado, cara. Não, é só tu mesmo, porque tá saindo jogo assim. Direto, tô muito devagar, cara. Tô muito atrasado com tudo. Com tudo. Tá, aí, tu acha isso bonito? Não, e cara. Não dizer isso na minha cara. Não, ao vivo no programa, né? Ao vivo. Ah, cara, pô, correria, pá, não sei o quê, só DSzinho e tal, e um LOLzinho ali, uma vez ou outra, pra manter o vício. É aquela cachaçinha, né? Básica. Bah, que vergonha. É, eu tô esperando que esse seja um podcast sobre como não ficar preocupado com o trabalho devagar, porque é o que eu tenho jogado ultimamente, cara. O quê? Um jogo chamado Stress Profissional. Professional Stress. É. Para DS. HD? Real Life. É Real Time. É um MMO. É, daquele tipo de jogo aí tem lá assim, ó, oh não, putz, diálogo com o cliente. Escolhi a frase errada. Ele tá me perguntando por que que eu não mandei o e-mail que eu fiquei de mandado. Tipo, oh não. Objection. Ele pediu pra me pagar semana que vem. Ó, oh, droga. Os agiotas estão vindo atrás de mim agora. O que fazer? Doar um rim, né? Doar um mercado negro. Já cogitei isso, companheiro. Não, eu comecei a jogar ontem, pra não dizer que eu não tava jogando nada, um clone do Drug Wars lá, antigo, de PC, que é de 1986, pra MS-DOS. Aquela parada, tu chega num bairro assim, ó, tu chega na Próspera e tu compra a droga que tá barata lá. Tu vem pro centro de Criciúma e tu vende a droga que tá bombando aqui. Aí é legal. É tipo real life, gente. É tipo assim, tem agiotas e drogas. É bem parecido com a minha vida. Bom. É. Não. Ah, ok. Ok. Vontade de GTA. Edição. É. Ó, a produção, viu? A produção tá ligada, pode. Tá tudo bem. Tá tudo ok. Ah, então, cara. É, na verdade eu joguei bastante coisa nas últimas semanas, assim, tipo, bastante mesmo. Que bom, jogou por nós os quatro. Joguei por umas quatro pessoas, cara, eu acho. Ainda bem, cara, porque tu é o que mais vai falar nesse podcast aqui. Não, é que eu vou falar mais, mas assim, falando sério, eu fechei. Pô, eu corrigi um erro gravíssimo do passado e fechei Link to the Past. Importante, hein? Eu colaborei, eu dei uma ajudinha. O Jonas dei uma ajudinha. Ajuda. O Jonas é um especialista, cara. Eu presenciei. O cara é barra pesada, cara. Tu pensa que o cara sabe pouco, ele sentou ali, parece que joga todo dia, cara. Nossa senhora, Zelda é foda, cara. Não, Link to the Past, ali, meu Deus, cara. Impressionante. Quanto tempo faz que a gente não fala? Tempo real, não tempo podcast, fazer dois podcasts que a gente não fala sobre o que a gente tá jogando. É, então, teoricamente, pula um podcast, cada sim. Um é o de falar o que tá jogando. Mas o último faz um tempinho, né? E era pra ser quinzenal, mas cara. Nunca dá certo. Botando a mão na consciência, a pessoa diz assim: ah, não joguei nada. Eu fechei o single player do Battlefield 3. Olha aí, só! Olha, cara, vocês. Vocês estão tão preparados pra isso que vocês não sabem. Tá, vai, sério. Eu tô tão preparado pra esse podcast como eu tava quando eu saí da faculdade. Nem um pouco. Eu joguei o Dear Esther, que é um desses jogos não jogos, que é uma viagem poética, celestésia. Sim. E mas eu joguei, então. Faz tempo eu joguei algumas coisas, então. Nossa, eu joguei, cara. Que massa. Que massa eu joguei. Legal. Tá, olha só. Não, olha só, sério, o Dear Esther eu não parei pra ver nada com calma, assim. Então, tipo, como é que é a parada, assim? Como é que é o... Cara, assim, ali é um jogo que tu não tem, por exemplo, inventário, arma, inimigos, nada. Assim, é um jogo que tu vai andando e tu vai curtindo um cenário. Uhum. E ele vai também... É, volta e meia tem umas citações e ele fala umas bem coisas poético. Encontradas. Ele é bem poético, assim. Ah, que massa, cara. Ele, não, o cara... É feito um Lands of Lore, assim. Peraí, só. Quanto que o João Santana tá pagando pro Save Point... Pra aparecer. Ô, Joel, tu tá de bem quente hoje de mim. Tá de bem quente. Tem que botar um Edblock. Desapatrocination do programa. Tem que botar Edblock. Edblock os youtubers reclamam, cara. É mesmo? É verdade, tem gente que vive disso. É, pois é, o Edblock é aquele coitado do... Coitado do Jovem Nerd, descendo aranha, dinheiro, né? Aí você... É aquele do Homem-Aranha, né? O Edblock, né? Não tem... Nossa, sim. Cara... Cara, edita, edita. Não. Sabe o que me dá medo? Jesus, é que a gente, cara, tem ouvintes fantasma. Não, não, falando tá sério, cara. Tela ali. Falando sério, a gente tem ouvintes fantasma, cara. Porque assim, ó. É, falando sério, a gente vai pegando assim, assinante do feed, acesso no site, download no, lá no servidor do MP3. Tu vai juntando, dá um número, tá ligado? A gente teve podcast com 100 picos, download, lá vai um monte, mais os acessos, mais coisas. 100 picas, né? Porque mulher nos ouvidos, é, eu acho que e são assim, e aí tem um outro amigo que se manifestam mais e tal, mas tem a galera que acaba não comentando, não se manifestando. Então assim, tem alguém te ouvindo falar isso agora? É. E alguém ouviu essa piada, né? E aí, que bom! Agora você sabe, tá, como é que eu não sou stand-up comedian. Ou é de blog. Mas o Jesse, tipo, é mais essa... Tipo, uma viagem, te largou no cenário. É, aquela história assim, ó, antes de dormir, pegava e ia sentar lá e jogar. Aí depois deu uns pau na minha placa de vídeo, que eu fiquei um tempo sem jogar. Mas assim, era um jogo que... Não, era nossa, atualização da NVIDIA, querida. O cara gasta R$1 milhão numa placa de vídeo. Eu tinha dois rins e aí ela fica dando pau. Ah, beleza. Um abraço pros PC Gamer. Não, alguém tem que ser PC Gamer aqui nessa porra, né? E no fim das contas, assim, eu ia jogando e geralmente assim, vou dar uma relaxada antes de dormir, o dia foi um saco, o cara vai lá andando na praia. Eu sou uma pessoa obsessiva compulsiva, então geralmente assim, eu ia andando por uma trilha, como eu não tinha um objetivo, nem um tempo, nem nada. Ele literalmente larga no cenário, assim. É, ele te larga no cenário. O cenário, ele sim, ele tem um percurso linear. Tá. Mais ou menos. E aí o que acontece? Tu vai andando, daí eu penso assim, pô, que legal a vista da lua daqui, mas será que daquele cenário, daquele outro caminho tem alguma coisa pra ver? Tu vai lá, percorre. Meu e aí, Deus assim, as frases são desencontradas, ele fala sobre coisas diferentes, ele fala sobre um acidente de carro, ele fala sobre um cara que era tipo um pastor que colonizou ali a ilha, ele fala de uma série de coisas recorrentes. Mas ele fala como? Assim, tu tá andando, e aí o cara começa a falar narrador, como se fosse um voice over, narrador, ah. E aí tem a legendinha aí também. E ele cita, assim, quatro personagens, que depois no final ele meio embaralha esses personagens. Ali, no caso, tá passando o vídeo, ele tá falando ali, tem uma legendinha. Que bonito, cara. E aí, lá pelas tantas, assim, esse jogo é considerado, ele era um mod de Half-Life 2, ah. E que ele foi refeito junto, assim, pegou a galera que desenvolveu, que escreveu, e juntou com um artista profissional de gráfico, que já trabalhou com várias engines, eles fizeram todo na Source Engine, que é da Valve. E olha, é considerado um dos trabalhos mais bonitos em Source Engine, ele é do ano passado, do ano retrasado. Boa. E assim, tem gente que não gostou, o fato de ser um jogo sem objetivo, ele não tem nenhum achievement pra fazer. Mas ela pelas tantas, assim, tu joga, fica meio encucado, aí tu vai ler e diz assim, quantos fantasmas tu achou? Oh, meu Deus! tinha umas coisinhas assim pra ver, pequenos detalhes. E aí mais ou menos ele costura assim os eventos, quer dizer, sim, tem sim. Uma história que ele tem remorso. Tá, porque... se tu for, tem uma história. Tem uma história que tu pode entender frouxamente, artisticamente. Ah. Ele tem um certo replay velho, se tu quiser pois dar uma... Até, assim, ó, ele é bem comparável com... Eu acho que não se discute tanto se é um jogo com Gone Home, que eu fechei. Oh, que cara fechador de jogo. Realmente é curto. É 2 horas ali, pra menos até. Dá esse pra era pra ser terminar. 2 horas, eu joguei umas 5, assim, porque eu ia de boa. O Gone Home já tem um objetivo mais, sabe? É uma menina que chega na casa onde a família dela mora e não tem ninguém. Ela chega de uma viagem muito longa pra Europa, ela tá nos Estados Unidos e ele, tipo, faz um ano que ela tá fora, eu acho. Então, assim, ela... Aí, obviamente, tu quer saber o que aconteceu com a tua família. Quer saber o que aconteceu com a irmã dela, com os pais e tal. E aí ela vai achando fita, cassete, ele se passa nos anos 90, assim, carta, jornal, anotação na parede, aí alguns audiologs que saem do ar, assim, né? Sim. Que a irmã dela tá falando e tal. E ele já tem mais, assim, não, beleza, tem um objetivo. Então, por exemplo, eu fui... Na verdade, tu fica muito curioso para saber o que aconteceu com a família dela e tu começa a ir atrás das coisas e para chegar no fim, né? Que é quando tu realmente entende tudo o que aconteceu. Mas claramente eu percebi, não, ficou alguma coisa para trás. E até depois, ouvindo um podcast, o cara... Ah, aqui tem aquela coisa. Puta, não peguei isso aí. Ah, porque a história do tio. Falou, pô, não me liguei. Ou eu passei e não prestei atenção. Sim. Ou realmente eu não, nem peguei o documento. Entendeu? Sim. Mas é muito legal. E, cara, e o negócio mais massa do Gnome é assim, tá chovendo, tu entra na casa, fica aquele barulho de chuva, e todo mundo, muita gente que jogou falou, cara, tu acha que vai vir um monstro e vai te atacar a qualquer segundo, tá ligado? Porque tu tá sozinho numa casa, tá chovendo, e é aquele vício de gamer, né? Cara, eu tenho que achar uma arma, pior. Porque alguém vai me atacar. Que plataforma é aquela do Gnome? PC. PC. Até assim, eu joguei Bob Go Home no Atari, era um jogo da esquerda pra direita, tem vários mapas, no meio tu tem um obstáculo pra pular, e o The Esther, na verdade, é a outra metade do Go Home, que assim, tu não acha objeto, tu até acha alguma coisa de objeto, mas geralmente assim, pontos do mapa que disparam, digamos, a narrativa, e até tem coisa assim, por exemplo, ele falar o livro... que o fulano escreveu, não sei quantas vezes eu achei isso, eu só peguei lendo numa wiki, assim, da wiki do Diester, por exemplo, assim, ó, livro, quando eu joguei ele fora no mar, na verdade eu nem sei se foi a primeira vez que eu joguei ele fora, aí tem um canto lá perdido que se tu vai explorar um pouquinho, tu acha um monte de cópias daquele livro, assim, nossa, que o mar trouxe de volta. Então, assim, a interpretação é frouxa, ele é bem poético, e realmente, assim, é um jogo muito bonito pra ser uma engine tão antiga, que é uma engine velha, já, desde o Half-Life 2. É uma engine que tu vê, o cara trabalha bem, ela funciona muito bem. Ela tem uma profundidade para ser explorada. Para falar rapidamente sobre o single player Battlefield, funciona assim. Ele é um jogo que ele não nasceu com essa característica single player. Ele foi o primeiro jogo da série principal do Battlefield 1, 2 e 3 que teve uma história single player. A experiência é legal, tem momentos assim, e aí, tô pilotando um caça, aquela parte é chata. E aí, tô descendo de rapel correndo num prédio. Tem algumas coisas assim legais, vale pela experiência. O pessoal reclamou, a história é muito fuleira, forçada. Eu digo, olha, a história é interessante, ela é clichê, o jogo é meio curto, tem certas motivações que não são tão realistas assim. Mas, por exemplo, o lado que me pegou no Battlefield, assim, que assim, gostou por algum motivo, ele mexe com o lado emocional. Tu às vezes tá lá junto com o cara e tu vê o cara morrer, coisa assim. Então, se a pessoa tem coração, o jogo até pode ser um pouco preocupante. Pode ser. Mas o negócio é o multiplayer também. Pois é, cara. Eu joguei, pô. Joguei essas coisas aí. E depois fala que eu não jogou nada, né? Joguei Candy Crush. Candy Crush. Ah, tu viu aquela piadinha que eu te mandei lá do MacGyver? Candy Crush, cara? Não. Ah, não acredito. Como é que era o lance da piada? Ah, que os verdadeiros coronéis e o exército fica analisando quem são os melhores jogadores de Candy Crush para usar na guerra, uma coisa assim, ó. Ah, eu acho que posto eu abrir lá nas minhas 1 milhão de abas e tal. Sério, eu abri lá e se vou ler. Abriu e virou mais uma aba. Aí Instapaper ele não existe. Existe, tá cheio também de. Mas o que é mais curioso é assim, ó, cara, R$1. R$1 por cada aba. Só por cadáver resolvia meus problemas. Sério, tu tá aberto agora. Sério, sem brincadeira, cara. Como tu sobrevive? Como tu navega? Na verdade, assim, eu fugi da auto-vergonha criando universos paralelos. Eu só as sessões separadas. Então, um tem 200 e poucas, outro tem 9, tem o recorde de 994. Como, cara? Não entendo. É, meu Deus. Cada um com as suas doenças. Tá, olha só, mas voltando aos erros do passado. Voltando aos erros do passado. Stop it, it's gonna be a long story. Eu resolvi corrigir outro e jogar um clássico, né, cara? E agora é um negócio comigo. Warcraft 2, fechou? Assim, ó. Não, Super Metroid. Eu fechei, Fechei das antigas. Bom, acho bom. Erros do passado games, todos temos, cara. Um dos meus piores é, eu não posso morrer todas as vezes pro Sonic robô no Sonic 2. É isso, é triste. Ah, cara, eu me dava bem, cara. Sonic também era outro game que eu era muito viciado, velho. Cara, eu passei, mas passei suadinho, cara. Nossa, cara, então, eu era muito viciado, cara. Aí eu resolvi pegar o Chrono Trigger, que eu tinha começado ano passado. Aí joguei um big chunk dele, assim, um bom pedaço. Até, pra quem conhece, até um pouco antes de encontrar o Magus. Tu passou daquela parte da dancinha na feira? Eu que passei, eu cara. Passei. Cara, dá 5 minutos de game. Como isso entrava ali, cara? Quem não ouviu o nosso cast de histórias do RPG, recomendo que volte lá. Lá na ferida. Lá no 009 e ouça, cara, porque vale a pena. E, pô, cara, peguei aqui no Trigger, que é clássico e tal, aquela coisa toda e... Putz, cara, sabe o que que... Assim, a gente não vai falar tudo sobre o Chrono Trigger, né? Então, vamos. Acho que o que vale a pena falar sobre RPG japonês, de um modo geral, já que o Chrono Trigger é talvez um dos melhores exemplos, por todos os motivos que quem conhece, é por que será que eles não fazem mais RPGs assim, sabe? Fazem poucos, né, cara? Mas o que eu acho curioso é, eu sei que não é o estilo que mais vende, não adianta, o que mais vende a gente já sabe o que é, o próprio Battlefield que falou e tal, que vende... 5, 7, 8, 12 milhões de cópias, menos enfim. Menos que COD. Não, menos que COD. Então, é esse estilo e tal. É, MOBA também, free to play, toda essa putaria que tá acontecendo. Mas, cara, tem tanta gente reclamando. A gente vê tanta gente, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Por que não tem mais, sei lá, cara? Será que é só a venda? Porque, por exemplo, o Kickstarter do Project Phoenix, que junta um monte de nome grande da indústria, incluindo Nobuo Uematsu, que fez as músicas de Final Fantasy e outras coisas, uhum. O Kickstarter foi um sucesso. Entendeu? Eles pediram um pouco, mas eles conseguiram bastante, pelo que eu sei. Então, por que será que não tem mais jogos mas assim, é só um né? Sapo, cara, um sapo, pois é, porque parece que existe um medo, né, de... Ah, parece que assim, a gente tem medo de fazer esse jogo tão grande, tão trabalhoso e não adiantar em nada, sabe? Tipo, o pessoal não comprar, será que é isso, cara? Será que... Eu não sei, cara, assim, ó, tem outros tipos de jogos que estavam mais relegados ao passado, tipo os Adventures, sim, que eles surgiram com esses jogos autofinanciados e eu não sei, assim, eu acho que tem espaço pra tudo, quer dizer, hoje tem espaço pra não só MOBA e shooter e jogo de futebol, tem espaço pra RTS, tem espaço pra TBS, tem espaço pra Adventure, tem espaço pra puzzle game que hoje em dia, assim, é, todas é, aquelas tá gurias virado. Que só queriam saber dos caras do time de futebol, tá? E que não davam bola pra gente porque elas teriam vergonha da gente porque a gente era gamer. Essas mulheres fazem pontuação maior que eu no Candy Crush? Tá me entendendo, cara? É verdade, cara. Não, mas por exemplo, tu, Eugênio, tu que é um cara que gosta muito desse estilo, jogou bastante. Joguei. E atualmente tu não é um jogador exatamente do console mais atual, né? Sim. Eu tenho 3DS, console atual. Pois é. Não. Tá, tudo bem, 3DS, é verdade. Mas vamos falar, assim, vamos colocar uma situação, né? Tu não tem um console grande atual, tipo Play e tal. O que que te faria comprar um? Tem algum jogo assim que saiu? Não, eu vou vender os móveis da minha casa pra comprar. Cara, o que faria isso, cara? Boa pergunta. Eita, eu quero saber. Eu tenho os meus 4 lá, ainda nem fechei um. Isso que eu quero saber, se de repente ao ressuscitar essa coisa do passado poderia ser tão forte a trazer mais pessoas ainda pro mercado, entendeu? Pois então, né, cara, porque tem muito dessa questão do saudosismo, né, do passado. Então, assim, isso era um tempo que eu tinha tempo para jogar RPG. Hoje em dia eu não me submeteria a jogar RPG. Vantagem do Chrono Trigger é que tu não precisa passar por aqueles inimigos aleatórios. Por isso que eu fujo de Final Fantasy. Sim. Mas assim, eu acho que é a história, cara. É o que me motivaria. Um jogo com uma história bem escrita. O jeito cartunesco do Chrono Trigger, na verdade, tu poderia fazer HD e manter o mesmo jogo. Ou então até fazer uma história sequente disso aí. Motivaria, mas eu acho que não seria um jogo pra console. Eu acho que ele tá bem no portátil, cara. É um jogo assim que tu leva contigo, tu joga um pouco e deu. O portátil conseguiu absorver muita coisa, cara, que antes não era o campo dele e ele consegue absorver. Exato. Né? Séries indo pro portátil com enorme qualidade, assim. Exato. Mas assim, claro, tu falou assim, da mecânica, inimigo aleatório. Tudo bem, vamos dizer. O que eu quero dizer é o seguinte. O que o pessoal reclamou, por exemplo, em Final Fantasy XIII, que eu já falei aqui, e muita gente concorda com isso, que o sistema de batalha é excelente, mas a história não pegou. É exatamente isso, entendeu? eles fizeram um RPG cuja mecânica de jogo se adapta totalmente ao que tu falou, de não ter tempo, porque ele é mais linear, e eu não acho que é um problema nisso. Também porque eu acho. Tu vê a batalha, tu passa, desvia do cara, se tu quiser, como se driblasse um jogador de futebol, beleza também. No Chrono também, né? Tu passa pelos inimigos, ótimo, só que a história não pegou, entendeu? E os caras têm que investir nesse tipo de material, né, cara? Os caras, às vezes, fazem um jogo lindo, fazem... contrata uma baita numa orquestra e o principal que te deixa vidrado e o que supria os recursos que os videogames não tinham na época, embora soubesse explorar bem, era história, cara. Aproveitando o ensejo, falando sobre jogos de próxima geração, andei fazendo um experimento de um jogo que eu tinha sugerido pro Jonas e que eu fiquei meio decepcionado, assim. Eu penso, eu sou gamer desde pequeno, eu gostaria de continuar jogando, eu vou continuar jogando, só porque o jogo tem que me, sabe, mexer comigo de alguma maneira. Uhum. Tem uma história legal, tem a mecânica legal. É, o que eu tenho jogado agora, que o Jonas também vai falar, que é o LoL, ele é um MOBA, as pessoas continuam sendo babacas no MOBA, mas parece que a curva de aprendizado, assim, ó, ela, tu vê o outro passo ali, tu consegue fazer uma progressão. E aí eu peguei e joguei um jogo porque um amigo tava jogando. O cara tem tudo quanto é console, joga pra caralho. Não, é o João Vicente. Não, é um outro. Eu tenho mais amigos ricos. E no fim, assim, eu tava jogando aquele Warframe, que é um jogo que ficou gratuito no Steam. Ah, sim, eu vi. Que é um jogo pesado. Aí eu vi assim, pô, Bum, tá jogando Warframe aí, cara? Tô. Algum motivo especial? Tá achando legal? Não, tô achando legal, assim, eu tô jogando porque eu vi que ele vai sair pra Play 4. E é um jogo considerado next gen. Peguei pra jogar e o jogo não tem nada demais. Ele é um jogo bonitinho. Jogo de terceira pessoa, tu vai andando, ele é só online, então tem uma história fraca. Né, muito sem noção, eu joguei um pouquinho também, não tem nada a ver, tempo. Aí tem aquela história, porque os bichos no espaço, e aí você é um ente do espaço e tem que proteger, coisa nenhuma, tu não te sente compelido a jogar pela história, beleza, vamos jogar pela mecânica. Tu tá lá no mapa, que aparece uns bonecos meio aleatórios, tu tem os objetivos assim, vai ali, beleza. Agora vai vir uns bonecos, aí tu vai lá e mata os bonecos. Tem um negocinho assim que tu tem que hackear uns mainframe lá de computador, que aí tu tem que girar, fazer um panozinho. Então assim, não motiva. Não motiva. Se tivesse uma mecânica next gen, mas isso aí é um troço totalmente Xbox One. Sim, mas mecânica não é dependente só de geração. Nossa, não tem nada a ver com geração, sabe? Mas assim, ó, e também mecânica inovadora não é necessário. Assim, ó, mecânica inovadora não é particularmente necessário se tu pega um jogo usando uma receita antiga que funciona, sabe? Ou então tu pega e faz pequenas modificações, bons jogos de estratégia que tem saído recentemente, ou jogos assim, já foi inovador na sua época, o Company of Heroes, saiu a segunda versão. Não é tão boa, dizem, mas tá vendendo bem. Então... mecânicas antigas bem trabalhadas. O StarCraft, cara. O StarCraft é altamente old school. O que aconteceu? Ele se modernizou aonde tinha que modernizar e tocou ficha. MOBA. Eu já joguei Dota 1 em meados de 2001. E manteve a história com qualidade, né? Que é o negócio que fica vidrado. É, manteve o padrão. O que é um pilar dos jogos da Blizzard. Que é exatamente a história. Pelo menos assim. É um negócio... uma história interessante com aquele junto com aqueles cinemáticos ali. Ele... exatamente, talvez por aquelas cenas serem só aquelas cenas ali no meio, ali tal e tal. Agora tem mais, porque cabe mais. Tu fica, sabe, gosto de cair mais, né? Tu viu aquele pouquinho, já começa a fantasiar com aquela história toda, entendeu? É, e legal, também tem, também segue o outro pilar da Blizzard que é demorar pra sair, então as pessoas ficam, meu Deus, tem que sair! Não, tipo, cara. A Blizzard, assim, ó, acabei dando uma nota sobre a Blizzard. Os caras estão conseguindo vender Diablo 3 de novo, cara. Os caras são gêmeos, cara. Os caras são bons demais. O RPG japonês é engraçado. O que eu quis dizer é o seguinte. Parece, às vezes, para quem gosta do estilo... eu não sou um fã antigo, eu sou um fã recente, na verdade, do estilo. Parece que é assim, ó. Tá, cara. Paguem o Hironobu Sakaguchi, que é o pai do Final Fantasy. Paguem o outro cara lá, sei lá, o outro cara que é o fodão da coisa... e paguem o Nobu Uematsu e façam um jogo foda que todo mundo vai chorar sangue e vai querer comprar, entendeu? Mas não rola, sabe? Não rola, não acontece. Então, beleza, os caras estão ficando velhos, daqui a pouco não estão mais aí e acabou. Aí não sei pra onde é que vai. Eu não quero ser dramático, é engraçado, sabe? Tipo, não é assim, não, eram 20 pessoas, ih, um cara já morreu, o outro tá longe. Não, cara, eles estão ali. Fazendo jogo, cada um fazendo uma coisa num canto. E são vizinhos da mesma cidade, né? Cara, tudo no mesmo canto. É tudo culpa da Square, cara. É tudo culpa da Square. Só pode ser, cara. Não. Mas esse lance da história, quando a gente diz que é a importância hoje em dia, cara. Por exemplo, o StarCraft, cara, várias vezes eu vi o meu irmão jogar Porque eu tava dentro do jogo, eu vi ele jogando, eu vi se desenrolando a história no meio da fase, é um negócio que deixa vidrado. É. Mass Effect eu não joguei, mas eu conheço a história porque era tão boa que tu chegava, sentava, depois de 5 minutos não consegue levantar. É. E daí tu começa a ver, ah, por que isso? A nova raça alienígena se descobriu disso, disso. E tu fica assim, não, eu quero saber mais, eu quero saber mais. Nossa, eu tinha que virar um filme de tão bom. Cara, isso é importante, isso cativa o jogo. Tanto é que eu, como nintendista, e se eu almejo ter um console, podem me apedrejar. Vai ser o Wii U. Vai ter Mass Effect 3, lógico, né? Vou querer jogar. O Wii U não é só um controle pro Wii. Não. Ah, cara, mas é isso. É uma bombada no vídeo também. É, outra, só pra terminar sobre o Crono. Puta, eu acho essa liberdade que tem aquele realmente um mundo aberto, né, cara? Do seu jeito, da sua maneira ali. É muito legal, sabe? É muito legal porque tu sente que tu tá descobrindo as coisas. Entendeu? Então... Quando apareceu logo ali no começo do vídeo, apareceu o reino de Zil, né? Que era o reino que se passa, ele está no tempo antes do tempo que é o atual do Crono, mas ele é aquela civilização hiper avançada que se perdeu, né? Exatamente. E cara, tu começa a conversar com todo mundo e tal, e é assim, ó, tu descobriu, tu conversou com os caras, eu que andei até aquela casinha e conversei com aquele cara, e ele me contou uma parte da história, o outro cara me contou outra parte da história, o outro cara contou outra parte da história. Aí hoje em dia tem tanto recurso pra contar a história e... E aí os caras no Skyrim dizem que tomaram uma flechada, velho. Não, enfim, entendeu? Os caras... Nossa, olha isso, cara. Nossa, cara. Os efeitos então, de gráfico do Nintendo, Super Nintendo. Então assim, essa liberdade, assim, muito, muito se perde, entendeu? Mas tem muitos jogos recentes, só pra não ficar essa coisa, ah, só jogo velho que é bom. Tem muito jogo recente que faz isso muito bem e tal, tem... Eu acho que o próprio Skyrim é um exemplo, assim, porque não é a melhor história do mundo, mas é uma história que realmente te sente vivenciando ela. Sim, entendeu? E nisso, é esse que é o grande triunfo da Bethesda, que fez um jogo single player na era que o multiplayer é praticamente obrigatório, e a gente já falou isso aqui. Eles falaram, não, nosso jogo é single player porque ele é assim, ele é dessa maneira. Então, isso é muito legal, assim. Mas, cara, o Crono... E, pô, tem horas que essa liberdade chega a ser desesperadora, porque tu tá, me perdi, não sei pra onde é que eu vou. Agora eu não sei. E assim, tu tem o mesmo mapa 5-6 vezes, né? Porque são os diferentes locais no tempo. Então tá, aí tu vai pro passado, tava na cidade no passado. Aí o cara, não, mas esse cara é do futuro, leva pro futuro, volta, eu não sei mais pra onde é que eu vou. Nossa, tu tem a liberdade do mapa aberto e do tempo e espaço, né? Nossa, é a liberdade de absurdo. Então. Vocês viram é muito um videozinho bom, que o College Humor colocou lá? É, dizendo GTA V é tão realista que é chato. Viram esse vídeo? Ah, esse eu não vi. Cara, bota no link mas lá. Mas acho depois. Que isso tem mais a ver com o 4, cara. O GTA 4 foi mais esse problema. Sério? Assim, não, porque o GTA 4 foi mais aquela. Não, é uma história super séria. É uma história elogiada pelo New York Times, tá ligado? Muito bem escrita. Texto de cinema. Nico atuações Bellic, de cinema. Mais. É, ah, Nico Bellic. Ah, aí o Nico Bellic é um cara que. Ah, tá indo pra América pra mudar de vida, tá ligado? Porque ele é um ex-criminoso e tal, ele tá indo pra América pra... Ele roubar não tá indo... carros. Não, ele não tá... aí que tá, ele não tá lá pra isso, entendeu? E no 5 eles acertaram isso com uma coisa, com os três personagens, e outra botando caras que têm motivação pra fazer o que eles estão fazendo, principalmente o Trevor, que é um psicopata total. Então, assim, é um jogo que tu... Basicamente é um psicopata, né, cara? Sim. Eu saía. Por que eu vou entrar no carro e sair atropelando todo mundo com o Nico Bellic se ele não quer ser mais o merda que ele era antes? Sim. Entendeu? Então, aí tu, agora, tu pega o Trevor, cara, tu pega o Trevor no GTA, tu... Ah, eu vou matar todo mundo! A personalidade, cara, é muito forte, o cara é muito velho. Eu não vi nada assim, ó. A única coisa que eu vi de GTA V foi esse vídeo do College Humor. Que ele dizia assim, ó, bom, agora eu vou vestir o meu boneco. Ele coloca um boné de aba reta e fica usando o direcional pra ajeitar o tilt do boné. Aí assim, nossa, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Ah, caiu o boné, tem que começar de novo. Aí depois ele tava lá fazendo um minigame, tomando banho com um aquecimento central e tava assim, ah, tá muito quente, tá muito quente, meu Deus, tô me queimando. Ah, tipo, piada. Daí o pessoal assim nos comentários, esse vídeo é fake. Daí, é claro que esse vídeo é fake. Não, mas, cara, eu... Os caras fizeram um vídeo muito bom. Muito bom. Não, o Call of Duty é show. E... Mas não, cara, o GTA... Não, o GTA. O seu online ali, cara, que eu tava jogando com o João. Cara, que parada insana, cara. Tipo, 8, 9 no mesmo cenário, tá ligado? Só pensei... Eu não dirigi, eu não joguei. O jogo que tava jogando, você falava assim... Mata, João. Mata os outros players, cara. Cara, era massa, velho. Mas era esse é o que tinha no GTA 1 e 2, cara. Né, cara? Tu saía, a primeira coisa, que missão, caramba. O negócio é pegar carro e sair da pelota. Mas é que assim, ó. Tem um ponto, mas online jogo, tu vê, cara, os caras, ó, ali. Muito eu, massa. Como eu joguei todos desde o 3, o que aconteceu? Quando chegou o 4, rolou essa dissociação da história do cara, como que tu tá fazendo. E exatamente com essa coisa que é. Eu sentava pra jogar... Eu não tinha muito tempo, tal, tava trabalhando bastante. Eu fazia uma missão, no máximo duas, e sempre desligava. Mas sempre rolava aquele 10 minutos de zoeira no começo, entendeu? Ou no final. A saideira, assim. É aquela beleza. História assim. Heliporto, helicóptero voando baixo, inclinado, com a hélice batendo no chão, matando todo mundo. Sabe? Agora, não adianta que isso cansa, entendeu? Isso não sustenta o jogo. E aí, é claro, né? Quem pagou, vamos botar ali o 5, $60 no jogo... Vai se contentar com 15 Sim. minutos de zoeira e o resto não funciona. João. O 4 é bom, entendeu? Mas nisso o 5 é muito melhor. Não, é aquela história, cara. O cara pergunta assim, ó. É crédito ou débito? Fala, passa na zoeira, que a zoeira não tem limites. Nossa, filho. Não, assim, ó. O meu tempo eu chegava do colégio, eu chegava do inglês assim. Eu sou um cidadão pagador de impostos. Não, não era. E, não, eu sou um bom cidadão, um cidadão exemplar, um menino bonzinho. Vou entrar nesse joguinho aqui, não sei, pegar um carro, meter o terror nessa porra, fuzilar todo mundo. Gostava de jogar o GTA 2, foi a minha diversão, especialmente pelo narrador lá. Diga-se passagem, estou cogitando em adquiri-lo para o Dreamcast. Ó. Nossa. Aí vamos jogar multiplayer? Não dá pra jogar multiplayer. Meu Deus. Cara, ó, vocês estão escutando as únicas duas pessoas do Brasil que tem Dreamcast conversar agora entre si. Não, é engraçado que o Dreamcast funciona e outro não. Por 30 pila! Dois Dreamcast no Brasil, um não funciona. Vão zoando, vocês ainda vão comprar um vibrador estragado, eu vou rir da cara. Ai, cara. Olha o Crono matando aí. Olha isso, hein? Tá chegando o Dragon Ball. Ô, cara, viu um comentário bem positivo, cara. Diz que ele vai se remeter bastante ao Dragon Ball original, do tipo de piada infame e tudo mais, e que o filme se torna um tributo aos fãs mais antigos da série. E eu acho isso muito bom, porque... Cara, eu tô curioso pra fazer tributo aos velhos. É, isso aí, cara, que é mais legal, cara. Falar em velho, que não tem nada a ver com velho, é League of Legends, cara. Alguém jogou League of Legends nesse... Não. Que tem um campeonato agora, né? Ah, eu não jogo online. Não teve uns campeonatos aí? Teve, assim, teve a final do campeonato mundial, que era entre os times... Que virada, hein? Essa virada foi sensacional. Falar em velho, uma fala de League of Legends. Falar em ficou velho, gravado pra eternidade. Nossa. Tá, vai lá. Rolou a final entre o campeonato. Rolou o campeonato final entre o time. É. A final entre o campeonato e outro. Nossa, né? Nossa, que, meu não, Deus, não. O homem tá perdido. Não, velho. Da minha dislexia, cara. Ele tá calculando, ele tá calculando a parada. Ele tá calculando o salário. Calculando a parada aí, pá. É a final entre China e Coreia. Quem ganhou? Ah, eu li sobre isso. Não, aquela história, cara. Sábado de manhã, muitas pessoas acordaram como se a Coreia não fosse a nova campeã mundial de LOL. Tipo, onde é que as pessoas estão, cara? Onde as pessoas acham que é mais importante que isso? Assim, a Coreia assisti... é campeã mundial, velho. Ah, a Coreia agora é campeã a mundial. A Coreia do Sul ou do Norte? Antes era a China. Não. Pergunta difícil uma hora dessa. Não, cara, é a do Sul, porque o cabelinho deles é tudo emo. Cara, eles. Cara, eu tô vendo, tá me dando vontade de jogar já, cara. Tu acredita nisso? Vai, cara, vamos. Acho que vai ter que rolar uma partida hoje à noite ainda, cara. O Jonas é o homem da recaída, cara. Cara, não, é assim, ó. Eu já desinstalei, já reinstalei. É igual o Dota, cara. Só que esse, cara, é. Cara, é mais fluida a parada. A galera não fica se xingando. Não, fica, se tu, fica assim. Se tu erra... Não, ninguém fica no LOL. Não, não, se xinga e tal, mas tudo bem. Mas olha só, é que, tipo, é diferente do Dota, cara. Não é aquela coisa apelona e muita pressão, tá ligado? Tu consegue dar umas erradinhas. O Dota é muito fatal. Tu errou de primeira, assim, estragou o time inteiro já. Não, entendeu? O jogador de Dota dizem, assim, que LOL é apelão por causa do negócio lá de ability, que é uma skill extra lá, um negócio que não tem no outro. Mas o que acontece, assim, uma grande diferença é, quando tu morre, tu não fica sem dinheiro pra comprar item. Que isso, é um problema brabo do Dota. Conta muito, conta muito. Ou seja, assim, ó, no bem, morri no começo. Provavelmente eu nunca mais vou me recuperar. Tu não vai mais jogar. Porque o cara que tá jogando na mesma lane que eu lá, que tem os três caminhos, e não, tinha que ver o Gedu explicando isso pra Soraya e eu explicando isso aí pra Cris. Assim, então, mas como assim? Não, porque tem o cara lá que ele vai na linha de baixo. Tá, que linha de baixo, né? Eu já te falei, tem três caminhos. Que é o que caminho? Se botarem a regra do impedimento no LoL, é. Fudeu pra não, assim. Mas eu tenho a irmã do Gabriel tá jogando LoL. E a irmã do Gênio também. Quê? A Marcela tá jogando. É, eu não tô questionando. Que viagem, cara. Eu não jogo essas coisas. Que esposa que a Marcela vai ser um dia pra alguém. Vou ter que ver. Vou ter que ver. E aí, sabe o que vai acontecer? O cara não vai ser nerd. Pode anotar. Pode anotar. O cara vai ser jogador de futebol, jogador de pagode. Ele não é encaixado na cabeça. Pode anotar. É, porque o nerd foi rechaçado lá em casa. Ah, é? É, por causa que ele não queria ter um emprego e só queria saber de anime friends. Quantos anos ele tem? Cara, tinha 19. Eu com 19 não queria saber de emprego também. Era estourado, fuleiro. A gente até brincava com o apelido dele. O cara fala, não, com 29 eu também não queria saber de emprego. Não, 19. Eu disse 30, não, 19. O apelido dele era Tamagotchi, era o namoradinho virtual, tá ligado? Tamagotchi. Aí ele era o Tamagotchi só porque ele era aquele Tamagotchi que tu alimentou ele com muito doce, ele virou mongo com QI baixo que vai morrer mais cedo. Nossa, cara. Cara, ele tava em silêncio até o início do cast, cara. Abriu as porteiras do inferno. O bicho tá soltando. Ele é literalmente o Grow Hell Screen, né? Nossa, na vida. O campeonato ali foi 3-0 pra Coreia e foi lindo. E tipo, tu pensa assim, nossa, venceram o segundo jogo de virada. E aí tu pensa assim, não, no terceiro jogo agora vai dar uma equilibrada. Os caras meio foram pro tudo ou nada e era uma partida de Summoner's Rift, ou seja, era o mapa principal. Bem tradicional, 5 contra 5, durou 20 minutos. Os caras tomaram na cabeça. 20 minutos? 20 minutos, não, a última partida. É muito rápido. Não, assim, a última partida, as outras duravam 30 e todos, 40 Sim. e poucos. E tipo assim, ó, o que tu via de skill shot, outra, minha mulher ficou se matando de rir, que parecia narração de futebol. É muito louco, ali, né, cara? E assim, os caras são 115, eu não sei se já aumentou, mas até final de agosto eram 115 heróis. 115 heróis. Cada herói tem 4 skills, mais uma skill passiva. Cada herói tem mais de uma maneira de jogar, mas digamos que cada herói seja jogado só uma vez, de um jeito. Aí tem os itens que os caras fazem, os narradores BR, tinha uns caras gringos e tinha uns caras BR. Os dois tem canal do Twitch TV, o Twitch TV do LoL é o X5 TV lá. Uhum. Os caras são patrocinados pelo X5 Computadores. E os caras sabiam assim, ó, nossa, agora ele fez tal item, não sei o que, usou tal skill, meu Deus, no cooldown da skill do outro. E aí, quando pegava os teamfight lá no meio... Cara, muito louco, não sei o que, e falou, e brincou, e lá, e tipo, cara, minha mulher se matou de ritmo, parece futebol isso aí. Não, cara, é foda, começa, quando os caras começam a se empolgar, quando ele tá subindo pela linha embaixo, quando e o evento? O outro tá descendo, vai fazer o item, vai lá, vamos matar o barão, olha lá, tá na base, pegou a promoção, vai lá, olha, vai tacar, meu Deus, ele tá usando a skill, é todo mundo, chega, todo mundo, vai morrer todo mundo, venceu, eu não sei o que aconteceu, mas ah, e o comentarista vem com aquela. O comentarista vem com aquela assim, né? É, ele usou tal skill naquela hora, porque senão o adversário ia usar não sei o quê, porque ele tá com tal item e o cooldown já tava baixo. Tá, peraí. Essa é a parte que ele não sabia isso tudo. Às vezes sabia, é legal aquela história assim. É, o Galvão Bueno, é, porque ele não tracionou naquela saída, né, Arnaldo? Daí o Arnaldo. Não, Galvão. Você tá errado. Não é, Galvão. Só faltou dizer isso, né? Mas assim, ó, impressionante. E o que tinha, assim, de skill shot, que tu olhava assim, o cara clicou um cliquezinho pra voltar, virou e mirou e pimba! Ou então do cara... E assim, ó, no final, no último jogo, teve um quadra kill, que o penta kill foi roubado pelo suporte. O suporte falou, é do último hit. Sério? Sério? Roubou o penta kill! Do xingado. De uma maneira, cara. Bom, coreano, ah, tá morto essa hora, cara. Cara, não, é que nem quando eu tô jogando, cara. Quando eu vejo que o bicho tá fugindo, cara. Eu sou sempre suporte, sempre Soraka, cara. Só jogo como Soraka. Quando eu vejo que ele tá fugindo, o cara não vai dar conta de matar, eu vou lá e mato, cara. Não tem como deixar passar, não. Cara. Aí é tá ligado? Mas vai ter uma situação dessa, meu. Pô, é foda. E eu que jogo de ADC, que basicamente, assim, isso foi explicado pra Leigos esses dias, a gente usou analogia pras mulheres. É o artilheiro. O cara que vai lá fazer o gol, né? O cara que vai lá matar mim. Aí o cara que ia jogando de ADC, e aí eu vi os caras jogando com o Cork, que é um boneco de bigode, que parece o girocóptero do Dota do Minecraft. Pode crer. Uhum. E é um boneco de bigode, já gostei do cara. Aí, cara de bigode. Assim, ó, o cara que tava jogando com ele era espancador. Primeiro, ele tava sempre com suporte na lane, ele era o Leitão, E o suporte dele era o ursinho Puff. O nome era Piglet e Pooh. Isso era animal. E o cara fez cada uma. O cara fez cada uma assim que tu não acredita. Aí peguei o boneco pra jogar. Eu tinha lá 9 mil pontos de IP lá que ganha jogando. Joguinho sem dinheiro real. E custava 3 mil lá vai pedrado porque tava com 50% de desconto. Pensei, caro, mas vou comprar. Eu comprei. Ele é dublado pelo... dublador original do Esqueleto, cara. Esqueleto. Ah, tá de caralho. Sem brincadeira, cara. Pariu, foi investimento, cara. O Sven é dublado pelo Seu Madruga. Aí o bonequinho lá do Rolling Abyss é dublado pelo tio do Jack Chan. Mais uma coisa. Aí tem um boneco lá que é dublado pelo Jack Chan. Nossa. E, cara, assim, ó, tem cada uma. Qual é o do Jack Chan, cara? Ah, não sei se é o Kong, que é o macaquinho lá. Cara, eu tenho que dar uma conferida, cara. Eu tenho que mudar de personagem, cara. Se eu tô jogando com o Soraka. Cara, desde o começo, eu só jogo uma partida dessa e fazer uma narração do Save Point. E você manda todo mundo. Como é que é? Poderíamos pegar uma partida de LoL e fazer um comentário do Save Point. Ah, é verdade, né? A gente podia fazer mesmo, realmente. Eugênio, pega tua conta, cria uma conta de LoL. Joga com a gente, vamos entrar todo mundo no nível baixo. Mais um André. Eu sou casado, não tenho. Meu jogo é Real Pia, tá ligado? Essa desculpa de eu sou casado, eu não vou, é assim. Um amigo te convida pra uma putaria, tu diz eu sou casado. Cara, não vou. Eu tenho que contar uma pra vocês, meus amigos. Eu vou contar o porquê ele não quer jogar. Porque ele tá assistindo Maria do Bairro, porra! Maria de Lobo, olha só! Que honra! Eu tenho que falar, o homem tá vendo Maria do Bairro. Fiquei sabendo que ele desliga o DS pra assistir, cara. Não, mentira. Ele desliga o DS. Eu jogo DS, é Pokémon culo, e fico cara. Acompanhando a Maria do Bairro. Ô, gente, fecha as portas, cara. Fica bonito tu dizer que não vai porque tu é casado, se o cara te convida pra uma orgia, coisa do tipo. O cara te convida pra jogar e diz assim, ó, vou, porque a minha mulher me enche o saco o dia inteiro. A minha não me enche o saco, mas a de vocês não sei. A minha é a mulher mais legal do mundo, mas a de vocês eu não sei. E aí, pô, o cara pode dar uma desestressadinha, né? Aí teve um outro ali que me veio com um papo assim, cara, eu não tenho jogado nada, porque sabe o que é, namorar é muito bom. Eu falei assim, ó, tua primeira namorada tá contigo? Não, pô. Meu Atari tá comigo até hoje. Senhora. Meu Atari é Dia das Crianças de 1988. E funciona, tá? Isso que tu desse um pé na bunda dele e teve o Remember e voltaram, né? É, meu Atari eu vendi pra minha tia por R$30. R$30 já foi muito dinheiro. Não, foi. Mas... foi sim. E aí foi. Eu quis comprar na minha tia e ela fez a gentileza de me dar o meu Atari de volta. Basicamente. Chorou? Não, nada. Eu não vendi meu Atari e me arrependi. Eu extorqui R$30 da minha tia. É diferente. Ótimo. Fizesse uma locação. Ela fez uma locação. Tá, Eugênio. E tu? Fala alguma coisa. Alguma coisa, homem casado? Eu fechei o Pokémon. Vem do Maria do Bairro, tá? Olha só. Puta que o pariu que eu tô que falando. Isso confessa. Daí. Ah, eu tô acompanhando a saga dos De La Vega. Não é fácil, cara. O João já levou a sério de La Vega, cara. Puta merda, cara. Não sabe coisa quem tá é. Feia, velho. Fernando de La Vega. Coisa tá feia, velho. Ô, esposo da Maria do Bairro, é toda uma saga da aventura. Não era o Zorro esse. Ah, o que é isso? Ah, o Phoenix Wright. Eu ia falar do Phoenix Wright, é verdade. Gente, que jogão, cara. Que Phoenix jogo Wright ali. Do DS. Não. 3DS. Ah, tá. Não, mas eu tô começando a jogar do DS também, não tinha jogado nada. Tá, mas jogou o demo, né? Mas tô jogando demo, cara. Que jogo lindo, assim. E ele trabalha o 3D muito bem, não só dentro do jogo, como dentro dos vídeos, assim. Que tu vê, assim, os layers ali se destacando muito, assim. Não é assim, ah, vou fazer dois planos de propósito. Não, eles fazem um layer direitinho e tu vê realmente, tu dá uma sensação de profundidade muito interessante ali, cara. E vejo que eles resgatam personagens antigos da série, do próprio Phoenix Wright. Ele tá voltando, né? Ele tá voltando. Assim, ele já se afastou. Eu não sei a história, mas ele fala bem claramente no trailer. É, que ele tava voltando. Aparece o Apollo, que foi protagonista também de um. Apollo Creed. Apollo Justice. Apollo do treinador. É o Apollo Justice, cara. É o Apollo do treinador. O cara é um advogado e o nome desse é Apollo Justice. É o cara, a melhor coisa. Eu tô meu filho, tá? Não, já. Já ganhei o cliente ali no nome, cara. Não, e assim, o Eugênio se esquivou de uma pergunta minha. Tu tem boneco de Pokémon? Tu tem Pokémons com o nome de personagem de Maria do Bairro? Não, mas puta, eu botei um Pokémon de Dona Florinda agora há pouco. Ah, tá. Isso já é clássico. Tá, mas olha só, tem o Phoenix Wright. Tem o Phoenix Wright. E tem a advogada que apareceu ali no vídeo. Que é nova. Mais novinha. Que, cara, isso é muito lógico. Porque assim, né? Isso já é uma simulação muito perfeita, entre aspas, da realidade judicial de qualquer lugar do mundo. É verdade. É muito... sim, é tão real quanto trauma center pra cirurgia, sabe? E daí essa advogada nova, ela tem uma habilidade especial, que é engraçado, que ela aparece ali, ela tá com um pingente, que sai um holograma do pingente, e quando o cara tá fazendo o depoimento ali, a testemunha, ele vai mostrar se as emoções dela são compatíveis com a emoção que ela realmente está sentindo. Então assim, se ela tá falando, ah, eu tinha escombros caindo em cima de mim e eu tava quase morrendo, e mostra que na verdade ela tava feliz, entendeu? Aí é muito óbvio que existe uma inconsistência nesse discurso dela, e tu clica ali e tá, ela cara... Vai provar como não, tipo, ela é a nova advogada, supostamente, potencialmente futura Ace Attorney, né? Que eu entendo o Ace Attorney como sendo o advogado... É o as da lei, vamos dizer assim. Por quê? Ela tem um pingente que fala pra ela o que tá acontecendo. É a realidade ampliada ainda, que é a hora. É a mesma coisa, assim, tu é oftalmologista. Ela é tipo um Iron Man sem armadura. Ela é tipo um oftalmologista. De 10 anos pra dizer, esse ou esse? Esse ou esse? Exatamente. Pensa que pedir pro Breno ouvir esse podcast depois. Mas é o objetivo, né? Porque é sempre introduzindo personagens novos. O Apollo é a mesma coisa. Só que quando foi lançado o Apollo pro DS, tu tinha compatibilidade com o microfone pra poder berrar. Objection! Mas deve ter ainda. Eu acho que tem ainda. Não, e o Miles? Onde tá o Miles? O que eu vi hoje? Ah, no GTA, cara. No GTA Online. Quer dizer, eu acho que no normal, offline também. Pode, tipo, vou assaltar o posto de gasolina. Entra no posto de gasolina, a lojinha aponta a arma pro vendedor e ele já começa. Ah, eu vou passar grana, Só que ele demora um tempo e começa, já dá sinal da polícia. E aí tu pode, eu acho que tem que estar com alguma coisa ligada. Ah, o headset, ele fala. Pra te gritar, vamos mais rápido, mais rápido. Entendeu? E aí deu na pressa ali pra passar a vida. Não, cara, outra coisa que eu tenho que falar do GTA V ali, cara, que eu tava ouvindo o Brainstorm 9 hoje, cara. E eles estavam falando de GTA. Eles fizeram um podcast só sobre GTA. Os caras são de publicidade, fizeram um podcast sobre GTA. Cara, que é muito da hora tu tá caminhando na rua, atrás das pessoas e ouvindo a conversa alheia, tá ligado? É. Cara, que rola umas piadas. E é uma conversa sem fim, cara. É, isso assim. Não é que nem o Skyrim. Aquele diálogo isso digitado. Já tinha em outros, mas tá mundo, crescendo, cara. Né? Tipo, tinha uma conversa rápida, mas agora, cara, vai acompanhando uma pessoa no telefone. É um papo gigante. E isso já é um esporte épico, meu na vida, cara, real. Tipo, eu geralmente não assalto postos de gasolina. Ouvi conversa alheia. Cara, assim, ó, é ufa, aquela história. Sabe o que é mais legal? E eu tô apontando uma arma de PlayStation pro João. Sabe o que é mais legal? O que é mais legal é assim, ó. Eu gosto de ficar parado num ponto e ver as pessoas passando. É muito louco, cara. E aí é tu, muito louco. E aí tu pega e... O cara tá apontando uma bazuca pra mim. Aí o cara ouve e o cara passa assim e fala alguma coisa do tipo... Nossa, cara, a guria é mó vagabunda. Aí faz uma mistureba e passa a outra pessoa dizendo, é porque eu fiz academia. Cara, e vai misturando e dá umas... Se o cara pudesse anotar tudo. É muito viagem. Não, é muita conversa, cara. É muita conversa que rola. Sem comentários. Mas o lance do online eu achei muito da hora, cara. Porque assim, ó, ele mostra todo o mapa do online certinho e tal, e mostra toda a galera que tá. Ele mostra quem são os jogadores. Aí tu pega e vai atrás dos caras já pra matar, tá ligado? Eu vou e volto, bem rápido. Não, vai lá. Vai por isso. Fica frio. E aí ele já mostra assim, ó, tem 9 caras, ó. Fica à vontade, escolhe um deles e vai matar. Ou então eles te veem e já começam a te perseguir já. Mas assim, ó, tu entende que essa mecânica é muito parecida com o negócio seguinte, gente. Nós vamos colocar vocês todos aqui numa sala. Sim. Vocês sabem que ninguém aqui é santo e tem essa arma aqui. E eu vou dar uma volta, a gente vai estar olhando vocês. Fica de boa. Cara, é fight for survival, cara, é totalmente, né... Pois é, imagina naquele mapa inteiro ali, o lance, ainda que rola mais um desequilíbrio ainda, que quanto mais tempo tu passa online, tu vai subindo level, tá ligado? Quando eu e o João entramos, era level 1, cara, e a gente já tinha uns caras lá que já tava com metralhadora, já tava com umas armas mais top, que aí só quando tu subiu level, entendeu? Entendi. Isso no online, não é nem no jogo em si, tu tem que fazer esse up online, cara. Cara, o jogo ficou muito insano. Não tem conversa. Fora da casinha, cara. Cara, eu não joguei. Eu joguei GTA 3. Quando saiu, meu PC não rodava bem aquilo. Não joguei Vice City. Não joguei San Andreas. Não, eu joguei GTA 4, joguei pedacinhos de cada um, assim, precisando do controle. E eu não sei, cara, parece tanta coisa, assim, parece um troço muito legal pra deixar pra lá, assim. Eu, na verdade, o que eu queria mesmo, que eu fiquei muito surpreso, foi o Red Dead Redemption, que não tem pra PC e que, tipo, eu tô na fila. Cara, eu queria mesmo, porra, cara. Porque é considerado, assim, por muitos, é o melhor GTA, e não é um GTA. É. Então é aquela história, eles pegaram um setting que tava abandonado, que era o Western, e fizeram um jogaço bem escrito. Puta jogo, é verdade. Uma fotografia boa, trilha sonora boa, então... Mas é aquela história, né, não tem pra PC. Se tivesse pra PC, eu podia estar jogando o GTA, mas não tem. Então... Não tem, nem fala. Ele só saiu pra que console? Pra Xbox e Play 4. 3, 3, 3, cabeça minha. Play 4 não existe. Mas a gente tá com a cabeça lá, né? Já tá com a cabeça no Play 4 já. Fala sério. Mas é muito louco, cara. Nossa, essa fábrica não parece um cenário de... Do Team Fortress. Já dá vontade de jogar também. Eu tô com saudade de jogar. Vamos jogar Team Fortress, cara. Tu sabe que essa história de ver vídeo do LoL e ficar com vontade de jogar... Cara, eu vi o campeonato de LoL. Eu tava a semana sem jogar nada. Eu tinha fechado o The Wrestler, beleza, assim, jogando de pouquinho. Fechado o Battlefield, beleza, jogando de pouquinho. Só convidava, vamos LoL. Eu, ah, não, tô ruim. O pessoal perde por minha causa, se estressa comigo, eu tô triste. Aí, beleza, cara, eu olhei o campeonato e a gente foi dormir tarde pra cacete. Nossa. E eu sonhei com LOL a noite inteira. Eu sonhava que eu dava skill, que eu dava. Fazendo meu sonho, tudo que eu não fazia de verdade. Exatamente, que eu matava, fazia pentakill, comprava item. Eu sonhei com isso, cara. No outro dia, assim, oh, meu, eu tenho que jogar isso aí. Cara, não, cara, viagem é o pentakill, cara. Eu não tava ligado nesse termo, cara. Tu acredita nisso? Em pentakill. Não, é uma coisa pouco comum, né? Que o pentakill, pra quem não sabe, é tu só um boneco sozinho matar todos os bonecos do outro time, que são 5 contra 5. E aí tu tem o Ace. O cara tem que ser gringo, né? O Ace é quando um time inteiro apaga o outro time. Pode ser um quadra kill e um kill é um Ace, mata todos. E aí essas coisas dão um bônus de gold. Agora, tu matar double kill. Double kill eu faço bastante, cara. Double kill eu faço bastante de corte, de arte. Cara, é muito engraçado, porque eu, como Soraka, cara, fico mais na retaguarda. O André fica louco comigo, cara, porque tem momentos que eu vou pra cima, pra frente, tá ligado? Dá um silence pro cara, pra puxar o cara e o cara, sabe, cair que nem bobo. Eu andei jogando ele com Soraka esses dias. Ele me xinga muito, cara, porque ele fala que eu vou muito na frente. E aí o que acontece? Pega aqueles valentão do outro time, tá ligado? Vem pra cima. E eu vou invadindo a torre deles. Aí quando eles pensam assim, ah, tô com um pouquinho de life, assim, agora eu não morro mais. Só pega e só solta aquela skill dela que cai do céu. Puta que pariu. Os caras ficam putos, cara. Os caras ficam loucos. Porque, a Soraka é suporte, né? Sim, e aí, suporte, mas Aran... pode fazer muito estrago, mas cara. Então, em Aran, cara, a Soraka é bom, mata cara. 17, mata 19, cara. O demônio, cara. Muito bom, cara. É muito bom, cara. É um charco curto pra caramba, cara. É. Acho muito massa. Não adianta, cara. Eu adoro ser suporte, cara. Meu negócio é ser suporte. Até no Dota era suporte direto, cara. A última vez que eu joguei suporte foi no Ragnarok. É, Ragnarok. Ragnarok eu não joguei. Eu só um amigo me explorou e disse, ah, fica matando esses bichinhos aí. Daí eu fiquei matando os bichinhos. Fica matando esses bichinhos. E os caras ficam te adicionando na party sem te conhecer. E tu, eu tô numa party infeliz. Daí quando descobri que era só da parte da tua experiência pros caras, ah, que saco, hein. Pô, cara, eu queria. Tinha um jogo online que eu joguei bastante, era o finado X-Steel. X-Steel. Era legal, cara. Mas fazer o quê? Saiu então. Pô, mas deixa eu comentar aqui que o João tá temporariamente off, cara. Uma coisa que eu andei fazendo, cara, esses dias foi andar de roller, cara. Andar de roller. Eu tive no posto de gasolina, velho. Eu tive no posto de gasolina, eu vi a foto. Eu vi a foto também. Então, tem uma comunidade aí, um grupo. Comunidade de coisa do Orkut, não, um grupo do Face lá que é o. Roller Criciúma, que já tem uns 250 membros, tem umas meninas, tem uns caras que andam de patins ali, pô, é bem legal, cara. É, o pessoal chama de roller porque é o patins inline, né? Patins é patins. Patins mas é patins. Aí o pessoal chama de roller, eu botei lá na área do grupo, comunidade não, do grupo pra Roller Criciúma, e pô, tem uma galera, um pessoal legal, o pessoal se reúne, gente de várias idades ali. E é bem, bem massa mesmo, cara. Então, quem estiver ouvindo aí, aproveita fazer um jabazinho do meu grupo. E é um exercício legal, cara. É tipo jogar videogame só, porque mais cansativo. É verdade. E queima a barriga. Pô, olha ali, cara. Mal começa o jogo, eles já estão tudo aglomerado, tá ligado? Então, não só, cara. Muito louco, velho. E assim, isso é... Ali tá o corte. É campeonato. Isso, é o campeonato. Então, esse é o primeiro jogo. Então, o primeiro jogo, cara, a galera, eles pegaram... Aliás, eu não sei se é o final... Não, não é o time final do torneio. Time só no mid, cara. É porque não é a final, não é o jogo da final, porque não, são dois times diferentes. Então, assim, final era SKT contra... Sei lá, era South Korea Telecom, que ganhou, contra... Não lembro o nome da paradinha. Então, acontece uns negócios muito loucos, assim, que o pessoal junta no meio pra cripar quando aparece os Red Blue... que até um mês atrás eu nem sabia que era Red Blue, e o pessoal, assim, pau comendo ITF já desde o começo, porque cara, então, às vezes muito tu pegar... louco, cara. Por exemplo, se tu conseguir matar um AD, né, o ADC do time adversário, que é o cara que, ele é assim, a galera prepara pra que ele mate bastante gente, pra que ele fique forte, pra que ele seja o matador da outra galera e desequilibre o jogo. Então tem toda a estrutura, né, do... Tá passando o jogo aí, tem os três caminhozinhos no mapa, tem a lane, né, a fileira do meio, a top, que fica ali à esquerda do mapa, e bot, que fica à direita do mapa. E aí, basicamente, o pessoal tem as funções específicas. Tem o cara que vai ser o tanque, que vai ser o cara que ele é feito para apanhar. Tem o pessoal do suporte, tem o pessoal do meio ali, que pra causar dano, pra usar as habilidades. E aqui embaixo a gente já vai ter o kill aí, morreu! Nossa, matou Sona, né? Então... Aí o que acontece? Sona é suporte, mas Sona também, as skills dela são uma peloninha, dão uns boosts lock, então ajuda a matar. A Gragas, que a galera jogou pra caralho no campeonato. Então, é aquela história, se tu conseguir deixar o cara aí, dependendo do level, o cara tá... Cara, é muito massa, eu curti muito, cara, assim, ó. Até eu me acostumar, porque assim, ó, no Dota, tu não tem matinho pra se esconder e ficar quietinho, tá então, ligado? Então, matinho é uma coisa legal, é uma coisa que faz muita diferença, cara. E aí, assim, é uma coisa pra noob, mas também é uma bela de uma armadilha pro noob, porque olha ali, o noob, ó. Olha, é... Olha ali, aquele lá no matinho, ele fica ali escondido, tá ligado? Se tu lá, mata o inimigo não te vê, cara. Isso, é, mas aí tem aquela história. E eu te pergunto o seguinte, se eu sou um noob, de que eu jogo e com quem que eu começo a jogar? Aí depende, por exemplo, porque como eu sou é um que noob. Tá, depende como é que tá o time, por exemplo, assim... Um time noob. Então, assim, ó, por exemplo, se pega um pessoal, a gente já tá jogando um pouquinho. E aí, ah, por exemplo, eu quero jogar lá embaixo junto com o Jonas, que vai ser suporte. Aí eu pego um outro tipo de boneco e vou fazer outra coisa, vou aprender outra função. As dicas que eu daria pro noob, que são as dicas que eu ouço, porque eu sou muito noob, quer dizer, a partir do level 30 o cara começa a jogar partidas ranqueadas. No Dota eu sou uma vergonha, joguei meia dúzia de partidas e perdi tudo. No Dota 2, no Dota 1 eu joguei bastante e perdi a maioria também. E aí no LoL sou level 14 só. Então o que acontece? Pô, tem muito chão pela frente. A dica eu nem que sei me dá, level, meu cara. A dica que o pessoal sempre dá é o seguinte: não morre. Não morrer já ajuda. É verdade. Por quê? Porque quando tu morre, o cara que te matou ganha muito gold. Aí tem o termo lá. O cara tá fidado. Ou seja, tá lá o Eugênio Noob, sempre morrendo pro mesmo boneco, que é o boneco que, de propósito, é o boneco que tá destinado a ser o matador lá do outro time. E aí o Eugênio vai morrendo e vai deixando o cara rico. O cara pega um monte de item e ninguém mais para, filho da puta. Ele dá level mais rápido. Fica mais espancador. Vai rolar ali. Escapou? O quê? Aí eu te pergunto, o que fazer pra não morrer? Porque se tu não está morrendo, tu não está batendo. Se tu não está batendo, tu não está jogando. Então o que é que tu faz na vida? Então, assim, ó, tem aquela história. Se tu vai jogando safe, tu vai ficando atrás pra ir tendo uma visão de jogo. E uma coisa que eu sempre faço é assim. Se a pessoa me dá ordem, eu só obedeço. Tipo, volta, canha. Eu só volto. Aí, a partir do tempo, tu começa a entender, bom, eu tenho que voltar porque o cara vai usar a tua habilidade. Aí, como são 115 heróis, tu não vê os 115, tu vê meia dúzia, tem assim, o Dota... Esse que você se identifica, né? É, ou as funções que te identifica, tem bonecos mais fáceis e menos fáceis de jogar. Aí, assim, no Dota tem, sei lá, quantos heróis abertos, digamos que sejam 80, 100 heróis, e todos são abertos. Aí, na hora que tu vai selecionar, tu pensa... Nossa, fica uma cara pensando... Eu não sei ninguém que eu vou pegar... Porque eu não joguei nada, e se eu pego um boneco que é difícil? Aí lá no LoL tem assim, se tu não tem nenhum boneco comprado, e tu não precisa comprar com dinheiro, basta tu jogar e juntar os pontos e comprar, tem lá toda semana, não sei quantos, são 10 bonecos que são gratuitos. Então o que acontece? Naquela semana se tu vai jogar, são aqueles ali. E aí o que eu acho interessante é o seguinte, pra quem tá começando, é como se o teu universo fosse mais restrito, e aí tu vai conhecendo, bom, assim, ó, esses bonecos aqui eu joguei com eles ou contra eles, e esses eu conheço. Aí sempre tem, por exemplo, eu tenho bonecos comprados lá com ponto que não são bonecos da semana gratuita. E esses bonecos aí eu acabo assim, quando eu jogo, se pega um noob, pô, eu não joguei contra ninguém desse aí. Entende? Os mais comuns são os da semana gratuita, mas aí tem isso no nível baixo, né? Então aquela história assim, ele escalona o mundo, tu não cai assim, nossa, como o mundo é assustador, tem muita coisa. Não, ele já é propício pra te começar a jogar tem mesmo, tem essa cara. Meia dúzia de carinha aqui, quando tu pega o boneco, ele diz assim, ó, faz esses itens aqui, no começo do jogo faz esses, depois no meio faz aqueles, se tu tá ganhando os itens ofensivos aqui, tá perdendo, tem uns itens defensivos aqui. Ele, o Dota, eu pelo menos até hoje me perco naquela shopping, interface é diferente. Uma outra coisa que ajuda muito é, no Dota tem os ícones por cor, então lá se a draw é roxo no mapa indicado, ela vai estar lá com um quadradinho com a fitinha roxa, e tu tem que olhar no mapa e tu tem que ver, a draw tá lá. No LoL, tu olha o mapa, tem a carinha, então tu olha, ó, fulano tá lá, Beltrano tá lá, o herói tá lá, então tu mais ou menos já consegue sacar. E a outra coisa é aquela história, assim, de se ligar, às vezes, na dica do time, por exemplo. É muito comum, assim, ó, o cara morreu. Tipo assim, ó, por que tu morreu, Léo? Ah, eu sei por que eu morri. Por quê? Fala, eu quero ouvir tu falar. Por que eu morri? Ah, cara, eu morri porque eu tava sozinho e todo mundo voltou e eu fiquei lá comendo mosca. Ou então outra história, a gente vai lá e perde. Por que a gente perdeu, Léo? Bah, todas as vezes que vocês estavam lá, estavam jogando contra todo o time adversário, eu tava lá no outro canto comendo mosca. Então, quando vai todo time. Entende? Eu trabalho em equipe mesmo, cara. Eu trabalho em equipe faz tempo. Aí você ouviu falar que temos até um amigo lá, um aspirante. Eu acho que já virou médico, né? Quem? O Lino. Qual o Lino? O branco. O branco não é. O branco é engenheiro civil, né? Que vai se formar um dia. O preto, então? O Breno. O Breno manja muito desses joguinhos. Desse negócio de ficar no meio do mato pastando. Isso, até o que não jogo já ouvi falar. Que maldade. Não, assim, é que o Breno, na verdade, quando a gente tava jogando com ele, diz o pessoal, eu nem tenho jogado mais, cara, não posso falar, mas que, assim, ele é um cara lobo solitário, ele faz o que dá na telha. E aí, isso às vezes, o Breno joga num nível bem mais alto que eu, então deve saber melhor do que eu que tá fazendo mesmo. Acho que eu joguei com o Breno já, cara. Massa, cara. Assim, não do Breno em particular, mas de alguns amigos. Tem alguns amigos com quem eu não gosto de jogar porque eles ficam muito bravos comigo. Não dá, cara. E aquela história, assim, não, pô, assim, uma crítica é bem-vinda. Só porque, pô, você joga contigo, tu fica chateado comigo, talvez a gente não deva estar jogando junto porque talvez eu esteja atrapalhando a tua diversão, entende? Então, assim, se tem algum cara que tá aprendendo e a gente perde, aí, assim, tem as atitudes, né? Que o pessoal falou, o LoL é muito mais amigável do que o Dota na galera. Não, assim, ó. Quando tá começando, o pessoal diz assim, ó. Quem vai fazer a função tal? Tu tem lá um minutinho pra fazer. Pra se discutir. Aí, às vezes tu pega e diz assim, ó. Eu quero ser ADC, que é a função que eu jogo, que... Eu não sei o que eu tô fazendo jogando de ADC, porque é difícil. Mas tudo é difícil, né? E aí o cara fica... Não, vou jogar de ADC. Mas aí tu vai escrever e pedir, alguém já pediu primeiro. Tem vezes que acontece o contrário, que eu peço primeiro e o cara pede depois, que o cara diz, te fode. Vou pegar o boneco que eu quero, vou jogar na lane que eu quero, vou fazer assim. O que eu quero. Aí quando eu vou lá e vejo, não, o cara pediu primeiro, eu digo, tá, galera, beleza, que função que falta? Aí eu vou lá e pego, às vezes é uma função que eu não sei direito, eu peço alguma dica. Aí quando às vezes tem alguém errando muito, um problema muito comum, que existe uma campanha forte contra isso, até o João tava dizendo. Aquela história assim, ó, tá na tela de loading, aparece assim. Você sabia que amigos que xingam seus companheiros de equipe perdem 13% mais? É uma espécie, assim, é um comentário aleatório, assim, mas para incentivar, assim, ó, o time tá perdendo, não xinga o teu colega, porque se tu xingar o teu colega, ele vai jogar pior, o tempo que tu tá digitando, tu não tá prestando atenção, e todo mundo joga pior. Então quando tem alguém assim, o cara é um noob, o cara é fedor, vamos perder por causa desse cara, não sei o quê, e você, assim, ó, relaxa. O cara fez o item errado. O que o cara tem que fazer? Meu, quietinho aí, ó, vamos concentrar. A galera fica xingando. Galera, concentra, defende base aqui. Então, eu só seguia ordens. Agora, quando eu vejo que eu tô no meio de gente muito nível baixo, assim, tipo, gente do meu nível ali, que eu vejo que o pessoal tá meio fora da casinha, eu pego, ó, dou um sinal ali. Aí tem todas as coisas. Tu pode digitar pra conversar, tu pode usar um chat de voz, que a gente faz junto com os amigos. E tem os sinais do mapa. Tipo, retrocede, tipo, cuidado, volta daí. Tipo, parece lá, Leonardo está dizendo para Eugênio retroceder. Ou então assim, sinaliza para ter cuidado. Às vezes tu tá lá um noob bem feliz andando em direção ao mato, tu vai lá e clica no mato. Cuidado, tem um cara aí dentro. É foda, cara. Ah. Então assim, eu fiz muitas dessas. Então assim, de a partida começar, em 30 segundos eu fui lá bem feliz e morri. Aí atrapalha o jogo de todo mundo, aí o pessoal fica chateado. Então o que eu tenho feito? Por isso que eu não gosto de jogo online, cara. Ou por isso que quando eu vou interagir com outras pessoas, eu prefiro pegar um console com quatro controles, porque eu perdi e tudo mais. O cara ri, mas é legal, cara. É legal, cara. Eu adoro essa questão de ser casual, tá ligado? Pede uma, duas horinhas e tu joga com outros caras que não são mais. Duas horinhas não é casual. Não é casual. Ah, é, cara. Casual é 30 minutos e um. Cara, é casual, cara. Eu fiquei duas semanas sem jogar, velho. Não, você não, joguei já. Duas não. Horinhas pra mim. Tu saiu do vício pro normal. Tu joga casualmente. É? Tipo assim, o Charlie Sheen disse que ele fuma crack socialmente. Mas crack não é uma droga social. E assim, a analogia é boa. Então o que acontece? Olha quanto meta-jogo, quanta meta-informação tem. A galera sabe... Tempo de cooldown, de skill, que ia fazer, grosso, cara. Eu entrava lá, bom, primeira semana, pegar esse boneco aqui, esse cara aqui é forte, eu acho que eu vou pra esse lado aqui, tem três caminhos, eu vou aqui. Ô, noob, sai daí que esse boneco não joga, tu tem que pegar um ADC pra jogar aí. Deu, que é ADC, cara? Nunca ouvi falar. É, porque o cara que tem os... Cara, que item que é esse? Daí assim, usa tua skill que não sei... O que, que essa skill faz? Eu não sei, cara. O pessoal ainda assim, tem um meta-jogo. Tu não entra assim e joga, sei tudo. Então é legal quando um amigo convida. Vai aquela história. Faz um time só com cinco amigos. O pessoal vai ter paciência que tu tá aprendendo. A gente perde, mas perde normal. Skypezinho. Aí tem aquela história. Por exemplo, sempre que a partida tá acabando, o pessoal pede pra desistir. Muito comum. Ah, é. Aí eu sempre perdi. Coisa que não tinha nota. Por quê? Já virei jogo perdido. Pois é, eu também. Tá, já virei jogo perdido. Quando a equipe concentra, fica sossegado e vira. Outra coisa, o cara tem que saber perder. O cara tem que saber perder. E quando o cara tá perdendo, duas coisas podem acontecer. Tu pode ficar apavorado, fazer mais cagada. Ou tu pode, assim, os caras achavam que eu ganhei 2 minutos, mas faz 15 minutos eles estão batendo e a gente tá aqui aguentando. Então tu aprende a aguentar também. E a defender, cara, faz muita diferença. É uma cara. Coisa que eu digo assim. E tem também uma... tu parte por foda-se, né? Eu é. Sangue doce, já que eu tô perdido, então vamos usar. Sim. Aí tem a tendência, por exemplo, de até algumas. De gamification, que é assim: trazer mecânicas de jogos para, por exemplo, as relações interpessoais, as relações profissionais, questão de treinamento. A própria questão: tem sites que usam esse conceito, que assim, é tipo uma rede social particular. Onde tu pega e escreve o que, que tu tem feito de trabalho doméstico, por exemplo. Ele vai te dando tipo achievements. Ó, limpou sua casa 3 vezes essa semana. E aí fica lá naquele perfil, sim. Perfil privado. Então isso aí tá fazendo gamification. Eu acho que uma coisa que os jogos têm me ensinado de um tempo pra cá, eu nunca fui muito de jogo competitivo. É o seguinte, é muito importante saber perder. Não, é muito certeza. Importante. Porque saber ganhar também é importante. E só porque assim, saber ganhar com serenidade. Mas, por exemplo, se o cara nunca joga competitivo, eu acho que a vida é mais frustrante. Às vezes, por estar tão acostumado assim, a perder, eu perco tanto no LoL ali que eu penso, bom, tem um caminho a seguir, mas perder faz parte, entende? Então... Vou ser sincero, tive jogo competitivo, no Steel me encontrei, perdi muito, mas também comecei a progredir, comecei a ganhar, consegui já tirar segundo lugar na partida que tinha 14, assim. Foi legal, cara. Mas depois que acabou, eu acho que o meu tipo de jogo é diferente, cara. Porque eu gostava um negócio assim, mais parecido com Battlefield do que com um jogo de estratégia em si, cara. Eu acho que eu gostava de um jogo mais instintivo, assim. Battlefield é cruel, cara. Se tu começa a jogar sem nem ver uns videozinhos antes, é assim, entrou, morreu. Até pra pegar a manha. Mas isso era legal do Steel, por causa que ele te nivelava por nível do personagem mesmo. Sim. Então tu botava assim... Nível até assim, que fazia partidas de noobs, cara. Sim. Então isso era um negócio muito legal. Mas até no LoL isso acontece um pouco, mas aí a pessoa faz conta secundária pra continuar treinando. Às vezes tu pega um cara que é level bem mais baixo que o teu e o cara é profissional, o cara joga pra caramba. Então, assim, tirando esses perfis duplicados, o que tu jogar de partida em nível baixo, tu pega gente que não tem a menor ideia do que tu tá fazendo. Ah, tem coisas que acontecem só pra noob. Então, aí tu pensa assim, ó, por exemplo, o Gabriel é um cara que joga bem e joga mais sériozão, mas ele é um cara sossegado. Tem a tua irmã, eu não me importo de perder, não me importo de ensinar alguma coisinha que eu aprendi, sabe? E o Jonas é um cara sossegado, joga de suporte, manja muito, o cara não morre, o cara não morre quando tá na lane com ele. É o cara, foda. Assim, o cara fica sossegado, às vezes só solta assim, ó, vai base, o cara tá quase morto, não faço milagre. Então o cara, sim senhor, vai lá. Essa coisa do time, cara, não, tu não tem tempo pra dizer assim, ó, caríssimo senhor Eugênio, veio por meio dessa dizer que tu já morreu. Diz, ó, vai pra base, cara. Aí tem gente que fica chateada. Aí tem os caras que jogam na net, que assim, nossa, tu é muito ruim. O que que tá fazendo? Tá desafundando nosso time, já era, estragou a minha noite. Aí, né? É triste, meu amigo, é triste. Não, mas é altos game, cara. Não, tu tem que jogar com a gente. Não, vamos colocar um bom tá, e a configuração disso aí, cara? É leve pra caramba! O que é leve pra ti? Eu tenho micro de 2008. E agora, tu, que tu é acha? O LOL. LOL. Ah, LOL. O papo é LOL. Ó, o João voltou. Ele vai tomar. Não vou tomar nada. Deu? Vamos encerrar essa podcast. Tomar. Não tem cerveja aí? Cerveja, cara? Pô, é terça-feira, seu maluco. Que com cerveja? Ah, cara. Pô, já me entupiu de cachorro quente ontem, seu louco. Por que eu tomo cerveja ainda? Tá entupidinho de linguiça hoje. Não. Não. Cachorro quente, louco. Cachorro quente. É? Não, tem nada com linguiça, não. Pô, a gente tava falando de LOL, cara. Nós temos que jogar LOL. Ah, pois é. Galera, LOL. LOL. LOLzinho do Save Point. Oh, já chamou alguém manda uma chave aí, porque eu tenho Steam, cara. Mas LOL não tem Steam. Não tem chave. De graça. Filho. Não, mas se não instala no Steam, não gosto. Tu pode colocar ele no teu Steam. Posso? Pode. Vai aparecer lá. O Eugênio está jogando tal jogo. É? É. Então, eu botei. Eu vou botar isso no Steam. Eu botei, mas não meu tá dando pau. Depois que entra, depois que eu faço o login, ele... E como é que eu faço pra botar no Steam? Horas, cara, já. É fácil colocar como um jogo não... Jogo... Adicionar o jogo não Steam. Aí vai ser um jogo não Steam. Ai, que feliz, cara. Eu vou botar no Steam. Opa. Então é isso, pessoal. Eu tenho que ir, porque eu tenho que tomar banho, acordar, amanhã cedo e trabalhar. Com todo mundo aqui. O que, que vai sair de novo aí, só pra gente não deixar de falar de qualquer coisa mais nova? Esses aqui já saíram. Aquele Beyond the Souls lá, que ficou insano. Saiu. Flashback pra PC. Não vi como é que ficou. Tá bonito, eu não sei. Já saiu? Já, né? Meio de outubro. Tem no Steam. Tô longe mesmo. Tem no Steam. E tá baratinho no Steam. É, saiu o Zelda Wind Waker HD pra Wii U, que tá, cara, parece muito bonito o jogo, sério. Parece Zelda em HD? Não, é que o Wind Waker já tem um estilo gráfico legal e essa versão HD realmente tu olha e diz, vale a pena, sabe? Essa... realmente foi legal. Saiu o FIFA 14 que tem o Criciúma. Ei! E saiu o PS FIFA 14 que ficou uma merda. Ouviram falar? Sim. PS14 agora é tipo, tu faz todos os passes são manual e as coisas. É muito louco. Usa a Fox Engine. E não tem agora. Chuva. Sabia? Fox Engine chuva. E não tem chuva. Não tem chuva. Mas se deve ser vendido, vai. $20. E hoje é o dia do lançamento do Beyond Two Souls, aquele. Cara, que eu joguei o teu demo, é coisa linda de Deus. Teve vários reviews possíveis, mas teve review sim. É, sabe? Tipo. Ah, mas ficou muito bonito, cara. Porra, não, o gráfico é um absurdo. Na hora de uma fuga de moto ali que... Worms Revolution Extreme saiu hoje. Nossa, que saudade, Worms, cara. Pra Vita. Que saudade. Tempo bom pra me divertir jogando. E dia 12 de outubro vai sair Pokémon XY. Pokémon. Dia das crianças. Pokémon. As crianças ficam felizes. Nossa, cara. As crianças pira. Não, ó. Parabéns pra Nintendo, cara. Eles vão lançar... Bom, lançar Pokémon Dia das Crianças, tudo bem. Mas eles vão lançar junto com o 2DS. Vai vender. Vender que nem água. Nossa, vai vender horrores. Nossa. Olha o kill lá no meio, cara. Nossa. Tira o matador Jarvan. Olha ali. Tira o matador, rapaz. É isso aí, então. Vamos finalizar aqui as coisas. Fechou, cara. Fechou. Vai sair um Deus Ex novo. Não, vai ser o remake ali, Director's Cut. Ah, mais um DLC pra eu comprar, filho da puta. Battlefield 4! Ah, tá aí na lista em algum lugar, se não me engano é outubro, talvez 13 de outubro, Wasteland 2. Wasteland 2 tá comprado pra mim desde faz um ano e meio. É, foi o único projeto que eu apoiei no Kickstarter. Não vi. Ali. Não vi aqui, né? Mas tem que é bom tu pesquisar em outra fonte também. Deixa eu uma pergunta, ainda sai a franquia de Need for Speed? Sai um monte de coisa. Sai tanto que chega a ficar relevante. Nossa, cara, eu sou do tempo. Isso do pode ser interessante. Esse, ó, Eugênio, ES, Memories of Seu Seta. Ah, o ES é uma série clássica, cara. Que isso, cara? Falar uma palavra dessa no podcast, meu. Seu Seta? Cara, repete ainda. Bom, galera, então a gente conversa na próxima aí, que a gente não sabe quando é que vai ser. Provavelmente a gente vai estar jogando LOL ainda. Meu Deus, que horrível. Vamos fazer um LOLzinho, vamos botar o gênio. Vamos, cara! E gravar a primeira partida do gênio. Vamos. Épico. Vamos, vamos. Ai. Medo. Mas temos que jogar no mesmo ambiente, cara. Senão não vai dar não, certo. Não, dá pra jogar no mesmo ambiente assim, eu sou parceiro pra trazer meu PC debaixo do braço. Ah, eu também. Notebook? Notebook, fechou? Vamos. Não, eu tenho um abonei PC desktop da minha vida. Tá, já instala essa merda. Tá, então já olha só. Instala essa merda. Tá, quem quiser jogar LOL, um save point. É, boa. Entra no facebook.com/savepointcast. Só não sugere contra o savepoint. Ó, olha só. O time aqui já tá fechado. Se a pessoa tiver nisso, manda um e-mail para contato@savepointcast.com. Autenticado e tem a chance de espancar o savepoint. Não, e-mail autenticado em cartório. Tem a chance de espancar o savepoint. E segue o Twitter no @savepointcast. E não jogue contra o savepoint. Uma lista de 80 heróis que não pode pegar. O cara deixa só o tacho pra eles. E mesmo assim. Vamos fazer isso. Não, cara, pode fazer gume do infinito, não pode fazer boots of speed. Tá, então tá, galera. Então, fechou, tá. Cara. Fechou? Isso aí. Valeu. Falou. This is the music to Chrono Trigger and Chrono Cross.